de ser bonito, há de ser. Cesse tudo quanto a antiga musa canta, que o nosso Questão de Sensibilidade está entrando no ar. E entrando no ar pela Melodia FM, a educativa de Varginha, 102.3 no seu dial, ou então online, www.radios.com.br/Melodia FM. Nosso ninho nas paredes do penhasco. E eu, Renato Tavolieri Filho, com vocês de segunda a sexta, neste horário das 8 às 9 da noite. E nós também temos o nosso site para aqueles, específico do programa, para aqueles que queiram não só ouvir os programas passados, mas também ler algum material extra, acompanhar às vezes a letra da música ou algum artigo, como no caso de ontem, em que trouxemos um convidado, um parceiro nosso, nosso sócio na Casa da Pedra, e que falou da questão da sensibilidade em relação à área profissional, que é muitíssimo importante, que faz parte do nosso cotidiano. E também é bom lembrar que nós vamos falar da questão da sensibilização em vários níveis. Estamos apenas começando, pouco a pouco. Mas existe um nível que sempre estará conosco em qualquer momento, que é o nosso veículo, a nossa embarcação, aquilo que nos leva, que é a música. E hoje eu estou trazendo algo muito bonito, especial, o que há de mais representativo do jazz atual em termos de vocalista. É uma cantora refinadíssima, jovem, com 34 anos e com uma característica muito singular. Ela é apaixonada pela música brasileira, e não só pelo Brasil e música brasileira, mas pela nossa língua. Mas eu falo mais sobre ela depois. Vamos ouvi-la, e ela é Jane Monheit. Sweet and gentle, when we say goodnight, just squeeze me, but please don't tease me. I get sentimental when you hold me tight, just squeeze me, but please don't tease me. Since you went away, singing the blues of each day, I count the nights I'm waiting for you. I'm in the mood to let you know, I never knew I loved you so. Please say you love me too. When I get this feeling, I'm in ecstasy. So squeeze me, but please. Thank you. Estava certo ou não estava? Coisa séria ou não é? Essa cantora é fenomenal. Essa última faixa é nada mais, nada menos do que o nosso Chega de Saudade. Mas olha o balanço que ela conseguiu dar a essa música. Por ser uma cantora americana, é impressionante a divisão de ritmo, compasso que ela consegue cantando uma música brasileira. Aliás, esse é o foco dela. Mas eu ainda quero fazer um hiato. No bloco anterior, eu esqueci de dizer que o site que tem o material extra, que é o site específico do nosso programa, não é o site da rádio. É para aqueles que queiram ouvir os programas passados e ter acesso ao material extra que lá publicamos, certo? Então, o endereço é www.acasadapedra.com.br. www.renatoaquino.com.br. Explico novamente, como sempre faço, vai abrir uma página no menu da esquerda, é um portal, na verdade, o menu da esquerda. Vocês têm no segundo botão de cima para baixo, piscando, esperando vocês, questão de sensibilidade. Em lá clicando, abre uma página central com três barras, uma delas comigo em cima, dando boas-vindas a vocês num vídeo. Aí vocês me conhecem, né? Isso é interessante. E na segunda é um link para o site da Rádio Melodia. Quem quer ouvir a rádio 24 horas online, com toda a sua programação. E a terceira barra é a barra do nosso programa de interatividade, onde vocês têm todo esse material ao qual estou me referindo. Então, lá vocês podem, inclusive, entrar em contato direto conosco, deixar seus comentários, em suma, ter a interatividade. Se chama Página da Interatividade. Aguardo vocês. Bom, mas voltamos para a Jane Monheit. A Jane Monheit, além de ser uma estudiosa da música brasileira, uma estudiosa do português, ela se apaixonou tanto pela nossa música, pela importância da nossa música, pela qualidade dela e pela dificuldade em termos de divisão de compasso, que no seu entender haveria necessidade dela tentar modular a própria voz, já que ela tem todo um trabalho de refinamento e continua estudando o canto. Ela então optou por ficar versada no português. Nesse CD nós vamos ter uma música dela em português. Ela inclusive vai ter convidados brasileiros, tem um convidado brasileiro que vai cantar com ela, embora ela tenha nos arranjos, na participação, muitos brasileiros fazendo parte da gravação do CD. Mas eu também quero dizer que ela visita o Brasil com frequência, não só em termos pessoais, como pesquisadora, e pela paixão que ela tem pelo nosso país e pela criação musical do nosso país, mas mais especificamente porque ela também se apresenta nas casas noturnas famosas de jazz no eixo São Paulo-Rio, mais, eu acredito, talvez algumas outras capitais. Então estejam atentos, porque com uma relativa frequência vocês veem o nome da Jane Monheit nos jornais, falando para o público específico que gosta do gênero. Mas é, para quem gosta de música, é impossível não gostar de uma cantora dessa qualidade. Eu tenho mais algumas informações a passar para vocês, mas eu só quero dizer o nome das músicas que ela acabou de cantar. A última nós já vimos, que foi a Chega de Saudade, que em inglês é No More Blues, para eles é Chega de Tristeza, e Just Squeeze Me, essa bem jazzificada, que foi que abriu o programa musicalmente. Just Squeeze Me, Simplesmente Me Aperte. E vamos para mais duas músicas com ela então, e daqui a pouquinho eu volto a falar com vocês. It is worth the sorrow. and they're always you and me, and music soft as the night falls around us. Hope you are watching the stars, and the moonlight falls where you still unspoken. Se vocês prestaram atenção, na primeira música ela canta com o nosso fabuloso Ivan Lins. E Ivan Lins tem um trabalho muito sério com artistas lá fora, muito mais do que a gente imagina. E ele está sempre pontuando grandes gravações, recebendo as críticas mais favoráveis, claro, não só com as suas composições, mas com o seu trabalho em termos de arranjo e até vocalização. Mas nessa música, ela canta com ele e ela divide essa parceria na primeira delas. E na segunda música, e a primeira delas, deixa eu só dizer o nome, assim já fica isso feito, que é Once I Walked in the Sun. Uma vez eu andei ao sol. E a segunda música que ela canta aí já sozinha é Some Other Time, em algum outro tempo, em alguma outra época. E a gente vê a beleza não só do timbre da Jane Monheit, mas também a sua qualidade. Ela flutua e vai com essa voz para todas as nuances da música, né, da melodia, como se fosse a sua voz um instrumento. E, por incrível que pareça, Jane Monheit tem uma inspiração. Em termos de cantor, acho que em tudo na vida, em todas as nossas áreas, até você que faça alguma coisa simples em casa, a gente tem um modelo, um ideal, alguém que nos ensinou e a gente se pauta por aquele exemplo, tenta seguir aquilo. E a Jane Monheit, enquanto vocalista profissional, estudiosa de canto, e não é só ela, hein, gente? É bom que a gente saiba que aqui no Brasil a consciência que se tem disso é muito pequena e muito pouca, infelizmente. Nós não damos valor aos grandes artistas que temos e eles são fartamente reconhecidos lá no exterior. Mas a Jane Monheit tem como a sua escola de canto, o seu modelo maior, a nossa Elis Regina. Ela estuda as nuances que a Elis consegue fazer e que são raríssimas em termos de nuances de vocalização. E esse é o padrão dela. É muito interessante, tenho muita coisa para contar para vocês sobre o reconhecimento que a Elis está recebendo agora, depois que ela se foi. É um reconhecimento inusitado em um nível surpreendente e muito recente. Aliás, no ano passado, ela teve talvez um dos reconhecimentos mais incríveis que se poderia esperar e que nem foi noticiado aqui pela mídia. Eu não ouvi ninguém comentando isso, se é que as pessoas sabem. Eu é que sigo sempre as rádios americanas e uma rádio específica que trabalha essas questões de o que acontece nas artes em geral e especificamente na música. Eu escuto isso diariamente e eu fiquei surpreso vendo que isso estava ocorrendo e segui. Então vou trazer esse material para vocês. Mas vamos voltar para essa nossa já conterrânea, né? Por que não? Já faz parte do nosso sangue, essa maravilhosa Jane Monheit. So that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hang around me throw the weight seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb a mountain, aim to reach the highest peak, but it wouldn't throw me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but it wouldn't throw me half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arms about you, the charms about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness. dick it's a cheek to cheek, to a cheek, to a cheek, to a cheek. You for me. to see us or hear us. No friends or relations on weekend vacations. We won't have it known that we own a telephone. Day will break and you will Sem dúvida, duas belíssimas interpretações de duas músicas clássicas. E para os puristas do jazz é um grande desafio, porque são dois clássicos do jazz e da música americana gravadas pelos maiores cantores de todos os tempos, Ella Fitzgerald, Tony Bennett, ainda vivo e cantando muito bem, como nós já vimos e conferimos aqui no nosso programa, Frank Sinatra, ou seja, o time maior da música americana e especificamente como vocalistas e vocalistas de jazz. E ela cantou então o Cheek to Cheek, num ritmo muito gostoso, tá muito gostosa a música. O Cheek to Cheek é de rosto coladinho, e mais rapidinha, né, que foi a primeira. E a segunda música que ela cantou, mais lenta, é o Tea for Two, Chá para Dois. Essa é um clássico e com várias versões, e ela deu uma versão muito pessoal. Aliás, essa é uma das características do jazz, exatamente essa liberdade criativa que o artista tem, inclusive, de improvisar no meio da música, e isso confere um sabor diferenciado, e sempre se espera nos artistas desse gênero exatamente essa performance que venha no momento, que é muito pessoal, que é a sua marca registrada. Como que cantores, como alguns cantores nossos, não vou ficar insistindo em nomes, senão daqui a pouco vocês vão dizer que eu sempre me refiro aos mesmos, que têm essa característica, que sempre que cantam eles acrescem alguma coisa dependendo daquilo que sentem no momento. E isso é tão importante porque isso contagia quem está ouvindo. Você sente esse sentimento e você se identifica com ele e faz a sua própria versão. Isso é questão de sensibilidade, no caso, de sensibilidade musical. Mas nós vamos para mais duas faixas da Jane Moonheight e acredito que agora tenhamos até uma grande surpresa. have gone and left myself at home. Friends who once cared just walk out my door. Love has no pride when I call out your name. Love has no pride when there's no one left to blame. I'd give anything to see. She's crazy to stay, but this love hurts me so. I don't care what you say. No pride. começar de novo. Bom, a primeira música que ela cantou nesse último bloco foi Love Has No Pride, O Amor Não Tem Nenhum Orgulho, e a segunda, que era realmente a grande surpresa, que é Jane Monheit cantando Começar de Novo em português. E olha, não é por falar não, mas temos que tirar o chapéu, porque a sua pronúncia está ótima. Não dá para se imaginar a dificuldade que o americano tem de conseguir a pronúncia mais correta e sem muito sotaque das línguas latinas, né? E o português representa uma dificuldade grande. A gente sabe disso pelos poucos que a gente chega a conhecer na vida mais proximamente e que são descendentes e que ficam quase que morando aqui, falam português, mas continuam com o sotaque. E ela surpreende, porque talvez não, certamente por esse seu foco tão grande em termos de estudo, de som, de vocalização e de sensibilidade auditiva e musical, ela consiga essa quase perfeição no seu português, não é? É surpreendente. Isso para testar como de fato, e ela canta em outros CDs dela também, viu? Mas é para testar como de fato ela é uma apaixonada por a nossa cultura, a nossa música e a nossa língua. E vamos continuando com Jane Monheit. In the night, there's a ghost of you within my haunted heart. Ghost of you. Still. stars. Turn out the stars. Let eternal darkness hide me. I can't have you beside me. Put out their fires, their endless splendor only reminds me of your tenderness. Stop the ocean's roar. The stars, turn out the stars, shut off their light. Stop every comet in its magic lonely flight. Let there be. The stars. E o nosso programa chegando ao final, me faltam mínimos segundos, portanto, um grande abraço e até amanhã.